gente crer que aquilo que era incrível faz acontecer e tem em suas mãos poder e glória. Existe um Deus que olha lá de cima e vem te socorrer quando a gente mais precisa. Ele sempre vê e tem com ele a chave da vitória. Ele guarda o seu ungido em meio a um temporal. Seu entendimento vai além do bem e do mal. Abre porta, fecha a porta da vitória, seu povo. E aquele que caiu, ele levanta de novo. Sabe tudo, pode tudo, faz o que ninguém faz. Vai além do impossível, esse Deus é demais. Se o seu povo está andando e atravessando o mar, elimina os inimigos que seguiam atrás. Ele é maravilhoso, é Deus forte, é poderoso. Quem fala com o vento, queima a água, esfria o fogo. Que entra na fornalha pra livrar o fiel e põe nas suas mãos o almejado troféu. Quebra o arco, corta a lança e despedaça as cadeias. Faz gigante se tornar apenas cão de areia. Suas mãos são como rocha que estremece a terra. Pode vir um batalhão que ele vence a guerra. É Jeová, é Jeová, é Jeová, é Jeová. Jeová maravilhoso, Jeová Deus poderoso. See you.